Livre direito 209, Webjet 6728. Tower to Tower, Ocean 6259, hold short runway 10. Oceana 6259, clear the line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, 6259. Paulo, Salvador, boa noite. Webjet 6728, livrou pista, agora não. Webjet 6728, taxi Alfa, reportando seu taxi da Juliette para ingresso. Alfa, chamante da Juliette, 6728. Clear to take off runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Clear for take off runway 10, 6259. Para ingresso na Juliette, Webjet 6728. Ingressa Juliette, portão 04, agilizando na medida do possível, por gentileza. Ingressando Juliette, prossegue para o 4, agilizando, Webjet 6728. Source control, frequency 120.8. 120.8, Ocean 6259. 3603, atentando ao parqueamento Point da UEC no 04. Após prossegue Pátio Indy Alpha, seu ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 7, um bom voo. Midweb, Pátio Indy Alpha, ponto de espera Torre 118.6, obrigado, uma boa noite, 3603, até. 2, climb and 2 flight level 360, Delta Patrick. Climb to 360 dial departure, and I'm gonna change the call code to 5522 Ocean 6259. 150, aguarda coordenação, prepare a saída PUCA. Ok, thank you. Localizador 3662. Então 3662, completa a sinal, chama Torre 1, 186. 186. Azul 4070, 10 para 2010, que é legal no 07, autorizado em LS, reporte estabilizado. 2010, eu posso ser chamado estabilizado, Azul 4070. Any chance to fly direct to the L, Ocean 6259? Portão 3 para o puxo do lamento. Direct to the L, 6359, direct to the L, confirm. Ocean 6259, direct to Lida. Thank you so much, ma'am. Direct to Lida, Ocean 6259. 129. 3662, portará frente. Ricardo 3662, Felipe Porto na 10. Quem? Santa 62, autorizado Porto. Felipe Porto, 3662. Cinco dois no meia, Branscópio. Autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5546 no transponder. Ok, autorizado para Aracaju, nível 150, da Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda após um perfil da Puca, transmissão Jamo. Após DCT, o controle de 120.8 transponde 5546, clip 5296. Correto, remoto ao 3, chama pronto, pushback, acionamento, clip 5296. Salvador, boa noite. TAM 3858, passo 205 para 1950 com a informação Victor. TAM 3858, acionando a identificação, desça para o nível de voo 050, chega da Mari. 050 na Mari, TAM 3858. Salvador, boa noite. O TAM 3603, pronto, ponto espera da 10. TAM 3603, Alimantém, cabeceira 10. Alimantém na 10, TAM 3603. Então, 3662, um solo 45, livre à direita, extensão 1219. Livre à direita, 1219, 3662. Número 2 está livre, espera a torre 118612, ajuste no 07. Livre até o ponto de espera da 10, a torre 18612, 1097, o ajuste o gol 1613. 0, vento 150 graus, 079. Reclagem da 10, 3603. Solo o da 3662, segurou. Da 3662, portão 8, Alfa Juliette. Portão 8, Alfa Juliette, 3662. Tio Faz Nine, contact. Recife Center Frequency 125.1. Recife Center 1251, Ocean 6259, bye. 3603, contato radar, sabe, mantenha 340, saída da Elf. 340 da Elf. Gol no 613, no ponto 0 da 190, pronto. Azul 4070, completa final, chama Torre 1 no 86. 86, obrigado. 10 1, altinho no 0 no 7. Autorizado linha e decolada pista 10 para o gol no 613. Tráfego na final da 1-0. O tráfego está a 1,5 milhas por marcador externo. Tem condições de decolagem? Sim, o gol no 6-1-3-7. Nativo, está livre para seguir 150 com letra. Livre alinhar e decolar da 1-0, gol no 6-1-3. Farolzão parece que está perto, né? Parece. Torre Salvador, boa noite. Azul 4070, baixar travada a 1 milha de externo. Uma milha do externo, 37 Gol ingressou para a decolagem, continue aguarde liberação para o pouso, 150 graus 8 nós, altímetro no 07, aguarde a pistoleira. Guardando, azul 4070. Autorizado o time táxi. Vai chamar para o táxi do ponto 88. Azul 4070, o vento 150 graus, 89, 1017, checado, trem pouso autorizado. Livre pouso, azul 4070. No 3, decolando 5-1 minutos de sábado. Chama o controle agora em 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 2-0-8, gol, 1-3. Reporta laser bem na nossa esquerda aqui. Entendi. Laser. Eu não compreendi. Salvador, boa noite, gol no 3. Trigono 613, contato radar, sabe manter 360, saída Harbor. 360 Harbor, Golno 613. Tá 358, 10 para 2010, que é legal no 07, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, comida 17, reportarei, TAM 358. Solo 52, liberou via Fox Trot e chama o Solo em 1219. 219, tá. Salvador, boa noite, Azul 4070, liberou. Foi Azul 4070? Isso. Alfa e Juliette 01, tá autorizado. Alfa e Juliette pra 1, Azul 4070. Recife, 1251, muito grande. Google 1285 está pronto para o táxi com 66 bordas, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. 1185, autorizado via Pátio Índia até o ponto espera no 0, ajuste no 0 no 7, a torre 1 no 8612. Tá ok, autorizado pelo Pátio Índia no ponto espera 1262, a 1017 ajuste o bom no 885. Salvador, o Golo 885, está pronto, ponto de espera da 1-0. 1-885, pista 1-0, autorizado aliás decolar, 1-60 graus, 1-09, saltinho 1-0, 1-7. Gente, ali decola o Golo 885, com 1-17. 4464 está aguardando aqui o balizamento da atividade. Sim. Digo agora. Obrigado. Ano 3, chama Recife, ano 288. 288, Recife, gol na 693. Decolado 58, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, como 885. Sono 885, contato radar, sabe, mantenho 360, saída da El. 360, da El, como 1885. Boa noite, TAM 3858, faça fator externo, baixado visual, está sendo travado. Controle autoriza a proa de Dayota presente para o gol 1885. Gol 1885, autorizado direto, Leda. Direto, Leda, obrigado. 1858, pistão 0, pouso autorizado, vento 1950 graus, 89. Pouso autorizado, 990, TAM 3858. Salvador 35216, puxa sonar. Só autorizado o trip, puxando táxi. Para táxi. 3850, sala 02, libera direita, 121 desse lado. Direita 219, obrigado. Boa noite. Salve Salvador, boa noite. Tá 3858, livrou nas suas coisas. Consegue até a Cidade Juliette, 3858. Cidade Juliette, mantém 3858. Até através do meia dúzia na sua escuta. Agiliza pro portão 3? Afirma, senhor. Observa o tanque, vai estacionar no 3. A posta livre até o ponto de espera via Índia. A torre 18.6, ajuste 1017. Aqui está visual para a nave e prossegue após uma escuta do tanque.